Da praia, veja a espuma brilhar. Ouço o barulho bravio das ondas que batem na beira do mar. Ouço o barulho bravio das ondas que batem na beira do mar. Eu, o vento soprou, eu, a folha caiu. Eu, cadê meu amor que a noite chegou fazendo frio?